Alô, galera, aqui é o Thiago Reis, do Seu Nome, Seu Bairro, da Rádio Tatiaia. Também tô escutando aí o Decadentes, hein? Não fala mal do coelho, não, gente. Jogando pra cima o coelhão aí. Decadentes já tá chegando, hora de comentar. Decadentes tá começando. Salve, salve, coelhada! Tô de volta, acabaram as férias, minha mamata foi pro saco, pode nem tirar férias em paz, esse povo me incomodando, mas já voltei. Então, Decadentes 31, pra falar da derrota em cima do Fluminense lá em Cariacica, naquele estádio bonito, perdendo por 1-0, deveria ter sido 2, teve um gol mal anulado no primeiro tempo ali, no final, uns 41, 42, sei lá. Ah, e o América voltou a mostrar enorme apatia, hein, cara? Tava um time em lazarete, pelo menos esse foi o jogo que eu vi. Você ouviu a mesma coisa, seu Alisson? Eu não vi porque eu simplesmente não consegui ver o jogo. Exatamente. Eu estava na casa da minha tia, né? A casa da minha tia não tinha o pay-per-view, não consegui ver o jogo. Mas, de toda forma, como o programa é decadente, como a coisa que é o ruim é que é bom, estou aqui para te ajudar a fazer o programa. Eu queria dizer que as suas férias, ainda bem que você curtiu bastante, conseguiu molhar o popô lá na Bahia, opa, tomou a sua cervejinha, tranquilo, porque daqui em diante não mais terá férias. Porque a gente conseguiu perceber que, para fazer um programa ruim, a gente precisa de você. Porque sem você o programa ficou muito ruim. Uma bosta. Então, para que a gente consiga chegar no nível ruim que a gente se propõe a fazer, a gente precisa da sua presença. Eu fico agradecido pela parte que me toca. E como os senhores já estão percebendo, nós estamos faltando um integrante aqui. Alisson, o que aconteceu com o senhor Corneta? Pois é, o senhor Corneta está aí com novos voos na sua vida, né? Está desenvolvendo uma cerveja e, ao que tudo indica, hoje ele fez lá uma panelada, o pessoal da roça fala uma garrafada, né? Fez uma panelada de cerveja, foi tomar um pouco da cerveja para experimentar e tá num piriri feio. A notícia que a gente tem é que tá num piriri feio. E como o banheiro dá aquela acústica ruim, né? A gente proibiu o Corneta de entrar no programa, senão o som ia ficar ruim. Então, como ele hoje está vivendo uma vida de rei, isso, decidiu não colocar o Corneta no programa. Muito bem, mas o título permanece com o Cristiano Almeida, viu, Cristiano? Hoje é só, o Corneta só pegou emprestado. Vocês não ouviram a voz do menino no recado que ele mandou no WhatsApp falando que ele não podia participar. Eu queria tocar aqui para vocês, mas eu vou poupar o rapaz desse ridículo, porque a situação tá crítica, viu, meu filho? Só não tá mais crítica que a situação americana. Ê, Lasqueiro, deixa eu falar do jogo então, já que o menino Alisson não conseguiu. Chegou Sérgio Tavares, boa noite, seu Sérgio. Desliga a câmera. Desligada. Aí. Boa noite, como é que tá o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Meio difícil aqui com a criançada, mas vamos que vamos. O senhor tomou um café antes de entrar? Tomei um cafezinho, tô bem. Isso é muito importante, viu? O café forte, o café sem açúcar, aquele que cura a ressaca bem. Acho que o Henrique caiu, hein? É, eu tô achando que era eu. Não, o Henrique caiu. Ô, Sérgio, diz aí sobre o programa, o jogo de hoje. Eu não consegui assistir o jogo. O Henrique também ainda não fez o comentário inicial. Então faça o comentário inicial aí sobre o jogo. O que você achou? Como que o jogo desenrolou? Eu achei um jogo ruim, bem o nível do América. E começamos o retorno igual começamos o turno. Eu espero que seja só esse começo. Mas o time jogou mal, jogou... Não sei se era o jogo de 11 horas que é mais cansativo, mas o time estava apático, não corria. Achei bem fraco. Não que o Fluminense também tenha feito muita coisa, também não. Foi um jogo bem Coreia versus Honduras. Não sei se você está vendo ali. Naquele nível, assim. O América... Esse jogo contra o Fluminense era um jogo que, nessas últimas partidas, o América tinha apresentado a melhora. Eu tava com esperança nesse jogo, porque o Fluminense tem mandado os jogos lá em Volta Redonda, né? E costuma ir pouco público, não sei se o jogo de hoje foi lá, Mas. E o Fluminense também não tem jogado grandes coisas, não. E como a América estava com a sequência de 3 partidas boas, pensei, é provável do América conseguir alguma coisinha aí. Então quer dizer que o América não jogou com o mesmo empenho dos últimos 3 jogos, né? Não, não jogou não. Não aquele América que tomava goleada e tal, que não reagia, não. O sistema defensivo ainda funciona relativamente bem. Sim. Mas eu acho que não teve foi vontade. A impressão que eu tive foi que os jogadores estavam cansados, sabe? Com 30 minutos do primeiro tempo, aquele sol escaldante, já estava assim, nossa, não acabou ainda. A impressão que eu tive era essa. Mas eles jogaram em Volta Redonda, não foi em Cariacica, no Espírito Santo. Ah, tá. Pra ser um pouquinho advogado do diabo aí, né? O América é o time que mais tem jogado desse horário de 11 horas e jogado em sequência. O América teve uma semana para recuperar, é lógico, mas essa sequência de toda semana, todo fim de semana jogou 11 horas, todo fim de semana jogou 11 horas, isso complica. E isso uma hora a gente acaba pagando a conta. Não sei se foi isso, até porque a gente tem um histórico de má vontade nesse elenco do América, então não dá para confiar se eles estão de fato cansados ou se eles estão com o corpo mole, que a gente já viu que eles são bem capazes de fazer isso, mas fica essa interrogação aí. Espero que seja só o cansaço mesmo, viu, Alisson? Porque voltar a ter complô não dá, não. Bem-vindo de volta. Desculpa, quando a fase é ruim, meus queridos. Eu chutei o fim do notebook que o negócio desligou. O Alisson, eu voltei, você tava falando do jogo em Volta Redonda. O jogo foi em Cariacica. É pra você ver tanto que eu tô sabendo legal, né? O jogo foi em Cariacica, no Espírito Santo, lá onde nós jogamos já 2 vezes contra o Flamengo esse ano. Foi 11 horas. Eu não sei se eu concordo com você, não. Por mais que a gente esteja assim jogando muito às 11 horas da manhã, nós tivemos uma semana para recuperar, como você mesmo lembrou. Então eu não vejo, e não precisou, o América, a última viagem que o América fez foi quando, hein? Tem tempo já, né? O Santos foi em casa, foi contra o Sport. Contra o Sport foi na quarta-feira anterior, é isso? Isso, acho que sim, quarta ou quinta, né? Foi quarta, acho que foi quarta. Enfim, o América volta então do jogo contra o Sport, já tá em BH, fica em BH para jogar contra o Santos, jogou 11 horas da manhã, jogou, etc, cansativo, porque o sol tá forte, etc, mas conseguiu a vitória e teve uma semana de recuperação, uma semana de treino também. E o problema não pareceu ser físico, embora o juizão não tenha dado o tradicional tempo técnico, nem no primeiro, nem no segundo tempo, aliás, foi comentado ali pelo narrador e tudo mais, foi notado por eles, que o técnico mandou seguir, não me parece que o problema do América tenha sido desgaste físico, até porque o gol que valeu, a gente tomou no primeiro minuto do segundo tempo, no retorno, no primeiro ataque do Fluminense no segundo tempo, uma bobeada da defesa que deixou o atacante sozinho, a bola foi bem levantada e é característica desse Henrique Dourado aí, de bater de primeira, vários dos gols dele, se a gente olhar, foram dessa forma, né? Ele não cria muito, mas ele fica, tá sempre ali na área para receber e bater de primeira, e ele marca sempre. Largaram o cara sozinho, levantaram a bola para ele, ele manda ali quase um semi-voleio, um sem-pulo, e no canto inverso ali do João Ricardo, acho que não tinha defesa mesmo, não. Então, não sei, os caras estão voltando do vestiário, eles não estão, não é necessariamente o cansaço que os abateu ali. E o time conseguiu correr depois. O Fluminense, depois do gol, recua, dá mais campo para o América e se dispõe a jogar no contra-ataque. O América continuou tendo problemas de criação. Então, não me parece que o horário tenha pesado, não. Posso estar errado, mas não me pareceu, não. Tenho críticas ao senhor Osman, para variar, porque ele poderia ter aberto o placar aos 2 minutos de jogo. O América tem um excelente ataque no inicinho do jogo, primeira chance real de gol do jogo foi do América. O Osman recebe essa bola entrando ali já dentro da grande área, pelo lado esquerdo, ele está de cara pro gol, é ajeitar o corpo e bater. Ele resolve tocar para dentro, trocar para o meio, onde estão o Mateuzinhos e o Michel entrando em velocidade, só que ele toca atrás dos dois. Acho que não era nem o caso de tocar, ele devia ter batido para gol ali. É, com a pontaria do Osman dos últimos jogos, a gente não pode dizer que seria gol, mas ele errou na opção, eu acho que devia ter batido para gol. E depois dessa jogada, não fez muita coisa. Hoje eu achei interessante porque eu vi gente criticando o Mateuzinho. Ah, teve um lá no Geraldo Deca Campeão que até perguntou, até quando nós vamos ter que aguentar o Mateuzinho? Falou, eu espero, pois é, eu espero que por muito tempo, porque o moleque é bom de bola. O Anderson resolve substituí-lo no segundo tempo, para a entrada do Sávio, e até comentei, falei, olha, o Mateuzinho de fato ele não tinha criado muitas situações, como criou, por exemplo, contra o Sport, não teve muita bola boa nele. Agora, o Osman produziu menos ainda. Então a substituição para mim, até estava esperando ali a entrada do Sávio naquele momento, eu ia dar esse pitaco lá durante a transmissão, mas eu esperava a saída do Osman. O Osman já está passando a hora dele comer um banquinho aí. É, porque se o Mateuzinho não produziu tanto, o Osman produziu menos ainda. E aí ele tira o Mateuzinho para entrar o Sávio, e ele inverte a posição do Osman, joga o Osman para a direita, o Osman estava na esquerda, para o Sávio entrar do lado de lá. Então, eu acho que seria mais natural ele ter tirado o Osman para colocar o Sávio. O Michael, que até você comentou durante o jogo, né, o Sérgio, que já deu 5 jogos dele, né? Isso. É, eu tenho dúvida, assim, eu concordo com você que ele não mostrou muita coisa. É, mas aí que tá. Não é papel dele criar. E ele, eu tenho visto ele roubando algumas bolas no meio de campo. Vez ou outra, você ouve o nome dele fazendo aquela primeira marcação e roubando a bola. E enfiando para outro jogador que está em melhor posição para puxar o contra-ataque. Eu vejo ele se posicionando bem. Agora a bola não está chegando nele, como não chegava em nenhum dos atacantes. Mas eu ainda não estou assim, não desisti do Michael, não. Acho que se a bola chegar para ele, ele pode mostrar mais coisa. Ele não recebeu uma bola em condição de arremate ou em boa condição para chutar, que a gente pudesse ver de fato o jogador como atacante. E aí eu acho que muito disso cai em cima do Osman, que quer queira, quer não, é um dos que devia estar criando essas oportunidades para ele arrematar, e não está criando. Você discorda de mim? Como é que você está vendo ele? Não, discordo mais ou menos. Eu criticar o Michael não quer dizer que eu não critique o Osman, né? Certo. Porque o Osman, eu já desisti dele, eu já nem falo mal mais dele, porque eu acho que isso de, ele deveria tirar o Osman, é há, sei lá, 7, 8 rodadas para trás. Ele já tá muito a mais do que... O Osman é aquele jogador que não importa como ele jogue, ele vai continuar sendo titular, continuar sendo escalado e não vai ser substituído. Não é só com o Anderson, foi com o Português, era com o Givanildo, tem coisas que eu não consigo entender. Mas fazer o quê? Só na lesão. E quando ele ficou de fora na lesão, eu era um dos caras que defendia, que o Osman é o cara que tem um toque de bola um pouco melhor do grupo, então ele é o cara que tem que ser titular. Eu sempre achei, esse cara, na minha cabeça o time tem que ser assim. Não interessa se o jogador está em fase ruim. Se ele é um bom jogador, ele tem que jogar. Mais do que o cara que está em fase boa, mas é ruim. Se eu tiver que escolher entre esses dois, eu prefiro colocar o cara que sabe jogar. Ele era, na maioria das vezes, ele era esse cara. Né? Isso, exatamente. Ele era esse cara que tem um toque de bola melhor e tal, que poderia criar alguma coisa. Mas já tem muito tempo, e a gente já falou aqui várias vezes, né? Você lembra, a gente falava lá atrás que ele parou de jogar quando ele recebeu a proposta do Santos. Quanto tempo tem isso? Tem muito tempo. E desde então ele não deu um outro lampejo aí e tal. Então, tá muito aquém. Agora, o Michael, eu também defendia ele, igual você está defendendo, nesses 4 últimos jogos. Meu argumento é só o seguinte: no primeiro jogo, ele, não sei se era a boa vontade por ser o primeiro, né? A minha boa vontade de vê-lo, mas Eu acho que ele fez o pivô bem, ele conseguiu segurar dois zagueiros lá, ele fez aquilo que eu esperava do Borges, do Vitor Rangel e tal. Então eu falei, opa, gostei desse cara. Nos outros jogos, ele não fez isso mais. Aí, no segundo, eu falo, não, mas o primeiro foi bem, nesse foi mal, vamos esperar. Aí o terceiro, pô, de novo. Aí o quarto, de novo. Aí o quinto foi hoje, eu falei, não, agora não vou defender mais. Ele vai ter que jogar de novo pra eu começar a defender de novo. Eu acho que, concordo que a bola não tem que chegar nele, mas não vai chegar, porque o time do América é pior, você vê que o toque de bola é pior. Então ele tem que fazer um pouco mais ali na frente, a bola não vai vir redondinha, ela vai vir ruim. Ele tem que se posicionar melhor na frente dos zagueiros, não sei, eu espero um pouco mais dele. Entendi. Sobre isso aí, Henrique. Eu concordo com o que você está falando, e isso é um problema da América tem muito tempo. A América contrata centroavantes que são somente finalizadores, isso é um problema. Isso foi o problema da contratação do Borges, mas não cria jogada para esses jogadores finalizarem. Isso é um problema, isso, o sistema ofensivo da América precisa mudar. Eu falei aqui no último programa que o Mateuzinho, ele tem que acompanhar a lateral adversário. Então, enquanto o Mateuzinho tiver que marcar, acompanhando, o Mateuzinho tem 1,5m, tiver que voltar marcando lateral adversário, ele não vai ser eficiente lá na frente. Se ele tiver que dar esse combate tão intenso a ponto de ter que voltar na intermediária, na hora que a bola chegar lá na frente pro Michael, o Mateuzinho não vai estar para jogar com ele. Do outro lado, o menino que não tá jogando nada, o Osman não vai estar para jogar com ele. Então, o sistema ofensivo também não ajuda. O fato dos caras terem que recompor com tanta intensidade lá atrás dificulta na hora que a bola vai lá na frente. Ponto. Isso é uma informação. Só que o Michael não me parece aquele jogador, apesar de todos esses poréns aí da bola não chegar, ele não me parece aquele centroavante, não sei se vocês vão conseguir me entender, mas aquele centroavante que chama gol, sabe? Porque tem centroavante que você coloca no time, vamos lá, com toda a ruindade do mundo que o Kempes tinha, o Kempes era um cara muito ruim e não melhorou muita coisa de lá pra cá não, mas o Kempes chamava gol, cara. O Kempes era um cara que o América era uma porcaria do mesmo jeito, criava quase nada do mesmo jeito, e ele era um cara que tinha ímã pra fazer gol, uma hora que a bola sobrava ele mandava lá pra dentro. Fábio Júnior, com toda a raiva que ele nos fez durante um bom tempo, e o Fábio Júnior, o América, naquela época tinha o Marcos Rocha para jogar a bola para ele, tinha, mas tirando isso, o América também nunca foi um time para ter volume de jogo e criar chance assim aos montes. Fábio Júnior chamava gol, o Michael não vejo isso. Então a questão de criar jogadas é importante, mas eu não sei se o Michael, por esses últimos 4 ou 5 jogos dele, se caso a América comece a criar, se ele vai ser o cara que vai botar essa bola para dentro da casinha. Tomara que seja. Entendi. Bom, o que mais que nós temos? Tivemos João Ricardo tomando cartão amarelo, que é o terceiro. Ele desfalca no próximo jogo contra a Chapecoense. Danilo Barcelos, deixa eu lembrar aqui, foram 3 ou 4. Suellington, e tem mais um que eu tô tentando lembrar. Se eu não me engano, nós perdemos 4 jogadores para a próxima partida por terceiro cartão amarelo. No gol, João Ricardo é um excelente goleiro, aliás, fez uma excelente defesa no finalzinho do primeiro tempo ali. Mas o Fernando Leal que entra é um goleiro que também nos dá segurança, certo? Sussu Super Saiyajin. Sussu, olha o novo nome. Sussu Super Saiyajin. Ai, ai, ai. Sussu Super Saiyajin sai e a natural volta do Roger será esperada. E a gente espera que ele volte a mostrar as boas atuações que ele teve quando teve a oportunidade de entrar, né? Oi? E não contrataram um monte de zagueiro aí? Não chegou? O Cardoso, a documentação dele tá vindo de camelo ou de jegue. Porque não tem lógica. Simplesmente a informação que eu tenho é que a documentação dele não chegou. Ele não tá disponível para jogar. Pois é. Não, o nome dele não saiu no BID, não? Acho que não. Se saiu, foi por agora. Eu tô achando que ele saiu depois do último programa que eu participei inteiro aqui. Bom, não sei. Se alguém lembrar aí, manda notícia. Mas será que o Cardoso é o substituto imediato do Swellington? Eu colocaria o Roger. Eu colocaria o Roger. Também não, eu também colocaria o Roger. Eu só botei lenha na fogueira aí, porque na minha cabeça o Henderson não gostou do Roger. Eu não sei, vamos ver. O Danilo não estava vindo, não vinha como titular, né? Então retorna ele para o lugar dele. Quem foi que saiu? Bruno Teles? O Gilson deve jogar de lateral esquerdo. O Gilson. Tinha esquecido o Gilson. Eu tô tentando ver aqui quem foi que tomou o outro amarelo. Eu vou achar aqui e já falo para vocês. Eu tenho que achar, nós terminamos de falar dos outros, né? Enfim. Então, mas desses aí, para dar um tempinho aí para você procurar. Vai, procura. Desses aí que você falou, não vejo, com exceção do João Ricardo, que é. Talvez, para mim, o João Ricardo é o nosso único jogador em nível de Série A desde o início do campeonato. Então, com exceção do João Ricardo, que por mais que Fernando Leal seja um bom goleiro também, mas um goleiro que passa tanto tempo sem jogar e vai voltar numa partida de Série A, não sei se ele pode sentir isso aí. Então, o João Ricardo, acho que é uma coisa um pouco problemática. É o jogador mais difícil de substituir, apesar do reserva não ser dos piores. Uhum. Mas, com exceção dele, o resto aí tá bem tranquilo. Deixar de ter o Danilo não é nada problemático. Deixar de ter o Swellington, o dia que deixar de ter o Swellington for um problema, ferrou, né? Então, vamos lá, sem o Swellington. E no grupo que a gente tem, Henrique, desfalque não é muito problema pra gente não, porque os nossos reservas não são num nível tão mais baixo que os titulares, não que isso seja algo bom, é porque os titulares têm um nível, não é que os reservas estão num nível tão bom quanto os titulares, é que os titulares têm um nível tão ruim quanto os reservas, então você muda por meia dúzia e a coisa consegue fluir normalmente. Agora, sobre esses três cartões do João Ricardo, podem puxar aí, eu sou capaz de apostar que muito provavelmente os três são por causa daquela cera ridícula e insuportável que o João Ricardo faz em todos os jogos. O de hoje não foi. Não? Então, não, o de hoje foi por reclamação. Então, eu não sei... Provavelmente. Então, João Ricardo... Como o nosso melhor jogador da Série A, ele tem que ter a responsabilidade de parar com essa cera que só nos prejudica, que só nos enche o saco. Até o torcedor do América, nos últimos jogos, tem ficado irritado com a cera do João Ricardo no Independência. Eu tenho percebido isso cada vez mais no Independência. O João Ricardo começa o jogo e aí já tá, demora 30 segundos para chutar um tiro de meta. A torcida do América começa a chiar com ele, começa a mandar chutar. Então... essa irresponsabilidade dele que tá fazendo com que ele fique fora do próximo jogo. Ele é o nosso jogador mais importante, ele não pode ficar fora por causa de cera. O cartão de hoje foi pro reclamação, e eu não sei até que ponto ele... Hoje não tá dentro de campo, então a gente não sabe o que foi falado, mas eu não sei até que ponto ele foi merecido de fato ou não. Porque era um jogo que não tava complicado, não tinha grandes problemas pra arbitragem. E o João foi conversar com ele, era um escanteio para o Fluminense. O João estava conversando, argumentando ali sobre a jogada anterior, que ele tinha visto falta na jogada e tal. Não me parecia estar desrespeitoso nem nada assim, levou o amarelo ali. O juiz, para mim, estrelinha. Querendo aparecer, pela saco. Então eu dou para este terceiro cartão, eu dou aí um benefício de dúvida pro João Ricardo da responsabilidade dele ou não. Porque assim, no começo do jogo, antes do início da partida, o repórter de campo chega no banco do Fluminense para entrevistar o Levi Cup. Fala aí, Levi, tudo bem? Mais ou menos. O que o Levi tava reclamando? O estádio lá em Cariacica, a gente vê que o arquiteto responsável era uma pessoa muito criativa. Quando a gente olha para a arquibancada e vê aquele padrão inspirado no Mondrian, mas ao mesmo tempo ele foi criativo também no banco de reserva. E ele colocou os bancos de reserva nas bandeiras de escanteio. Então, assim, naquela posição ótima, não é nem paralelo ao campo na bandeira de escanteio. Não. É 45 graus ali na bandeira de escanteio e longe do campo. Então, assim, para o técnico passar, igual o comentarista brincou, o narrador brincou, para o técnico passar A instrução é só na hora que o cara vier bater o escanteio. Senão não tem como ele, nem pro goleiro ele passa qualquer tipo de instrução. E aí, antes do jogo se iniciar, o árbitro parece que chegou lá pro Levi e falou: ó, você não pode sair a um metro de distância do banco de reserva. Então, antes do começo do e pro Levi estar incomodado, ele não deve ter falado isso com carinho, né? Pouco antes do cartão do João Ricardo também, houve um lance ali, uma falta na intermediária, se eu não me engano, foi uma falta na intermediária do América. E aí o banco do América estava no campo onde foi na intermediária do América falta, o banco do América estava na bandeirinha de escanteio, do outro lado do campo, onde o América estava atacando. De lá, da intermediária, ele estava gritando com o Ederson Moreira lá, também não sei por que razão, não sei se o Ederson estava reclamando da marcação da falta, mas estava dando chilique lá, o Ederson não me pareceu também nada absurdo na sua reclamação, e o árbitro dando seu showzinho lá no meio do campo. Então, assim, treteiro, né? Vossa Majestade, o juiz, estava ali para aparecer e aproveitar que a transmissão do jogo das 11 horas está fazendo sucesso, para aparecer um pouquinho para a mãe dele. Aliás, vamos aproveitar, né? Já nós estamos no meio do programa, cumprir aqui a tabela, né? E dar congratular os papais americanos e todos os papais do Brasil, né? Que levam seus menininhos aos campos e transferem essa paixão do futebol. Claro que isso não é exclusivo dos papais, as mamães também fazem isso, mas hoje sendo o dia dos papais, parabéns a todos os papais, seu Sérgio que é papai, parabéns seu Sérgio, seu Corneta que está lá no trono, parabéns para ele também, aos nossos papais também, um grande abraço, um feliz dia dos pais, parabéns pelo dia. Mas enfim, o apiteiro estava lá para aparecer. Então eu dou o benefício da dúvida pro João Ricardo nesse lance. O quarto jogador que levou o terceiro amarelo e não joga contra a Chapecoense vai ser o Jonas. Que também, para mim, eu já dei minha opinião sobre o Jonas. Para mim, ele é o lateral mais menos bagunceiro que a gente tem ali na direita, mas também não vai fazer enorme falta, não. Dá pra gente colocar outro ali. Isso. Então é isso. São esses que estão faltando. Acho que eu comentei já, né? O Fluminense teve um gol invalidado por impedimento no final do primeiro tempo. Esse gol foi legal, o Bandeira errou. Então, não atrapalha no resultado do Fluminense, né? Vai mudar ali o saldo de gol, mas eles continuam levando os 3 pontos, conseguiram isso em campo. Mas, numa rara aparição de um benefício da arbitragem ao América, a gente é tão raro quanto alguns pokémons, é bom a gente registrar aqui. Mais alguma coisa que quer falar do jogo, Sérgio? Eu queria botar uma pauta aqui. Eu estou pensando nisso que o Alisson falou lá atrás, quando a gente estava falando do Michael, da bola não chegar e tal. Uh-huh. Será que na hora, então, talvez, já que essas peças são mais ou menos mesmo e tal, o Ederson Moreira já conheceu agora melhor, já sabe o time que tem, será que não vale a pena mudar um esquema? Eu estou pensando pelo seguinte, ano passado, um exemplo, né, com o Givanildo, na Série B. Givanildo ficava nesse mesmo esquema do Emerson, né, o 4-2-3-1, que é o esqueminha moderno e tal, jogando a Série B ali com aquele time mais ou menos e tal, e aí, quando foi que fez a mudança? Quando ele mudou para um 3-5-2, mudou ali e falou assim, não, eu preciso garantir mesmo aqui minha defesa, mas eu vou colocar a linha mais perto, vou colocar os volantes segurando e vou deixar o ataque mais solto. Será que não seria uma opção para o nosso time? O que vocês acham? Mudar para um 3-5-2 ou para um 4-3-3, se quiser avançar e meter gol em todo mundo? O América joga para caralho, o que vocês acham? Bom, o 4-3-3 eu acho que nós podemos descartar de cara. O 3-5-2, talvez fosse uma possibilidade. Eu não sei, ele já teve tempo para fazer isso. Se ele quisesse, ele poderia ter feito isso. Aliás, no momento em que o treinador chega, ele tem essa liberdade de colocar o seu método de trabalho, a sua forma de jogar, a sua filosofia. Não o fez. Talvez ele não veja no elenco do América as peças que ele precisa, ou ele não gosta da outra formação, ou ele não veja no América as peças que ele precisa para fazer essa alteração. O que você acha, Wallace? É, eu acho o 3-5-2, precisando ter dois lá em campo, né? Então passar a ter três, a chance de complicar mais ainda aumenta. É, eu gosto até do esquema atual. O que me incomoda é a orientação tática que é dada para Osman e para Mateuzinho, ou para quem joga como atacante pelas pontas, que na verdade, para mim, eles não jogam como atacantes. Eles quase que no, quando o adversário tem a bola, eles jogam como um volante lá pela lateral do campo. É um negócio impressionante. Então, essa orientação de recompor com tanta intensidade, recompor, tendo que ir lá na intermediária, essa orientação que eu acho que prejudica demais a nossa força ofensiva. Esses caras poderiam estar na mesma, sendo escalados como 4-2-3-1, do jeito que está, mas sem essa orientação de ter que recompor lá atrás, e ao invés disso, vem um ataque pelo lado direito da defesa dominicana, recompõe ali o Juninho junto com o lateral direito para fazer essa marcação melhor e deixa o Mateuzinho um pouco mais à frente para caso a gente recupere a bola, a gente tenha velocidade com ele para tentar surpreender. Veio pelo ataque do lado esquerdo da América, recompõe ali o Pablo junto com o Gilson para fazer essa dupla de marcação e deixa o Osmão um pouco mais para frente, um pouco mais livre, até para que você ofereça um pouco de perigo para o adversário, porque o adversário não venha com todo mundo te atacar. Agora, o que eu não consigo entender é, o Pablo é um volante que joga até de lateral direito. Quando o América é atacado, seja pela direita, seja pela esquerda, o atacante vem lá da frente recompor, e o Pablo fica ali no meio, trombando com o Guerreiro, trombando com o Juninho e tal. Fica um negócio realmente congestionado, faz a tal da retranca, mas a gente perde força ofensiva. A gente, de fato, consegue fazer um ferrolho ali, fica todo mundo lá atrás, mas a gente nunca vai conseguir fazer gol. Fica muito difícil, só no cruzamento, uma bola de falta, uma jogada assim. Eu acho muito pouco pra gente tentar sair com vitória de jogo de Série A. É, não sei. E eu, se você mudaria, Sérgio? Ah, eu pensei nisso até por isso mesmo que você tá falando, Alisson. Porque esse esquema é o esquema moderno, é o esquema da Alemanha, que todo mundo acompanha. O cara ofensivo recua para marcar, o cara defensivo avança. Então, na minha opinião, só times que têm peças, que sabem fazer isso bem, é que pode usar esse esquema. O América não tem peça para fazer isso. Isso eu falava do time do Givanildo ano passado, que jogava nesse esquema e não tinha peça para jogar nesse esquema. Quando ele admitiu que o time não consegue fazer isso e colocou no esquema mais tradicional, no 3-5-2, que cada peça tem mais a sua função, digamos, certa ali dentro de campo, o time rendeu mais. Por isso que eu estou pensando nisso. Um 3-5-2, eu acho que o Mateuzinho e o Osmar iam ficar mais livres, porque eles iam ter a segurança de 5 ali no meio para não precisar voltar. É exatamente pensando nisso. Mas sei. O seu raciocínio aí, eu acho que você tem total razão. Por quê? Você citou, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha tem o Thomas Müller, que faz essa função pelos lados. O tamanho do Thomas Müller, a força física que ele tem, é um negócio impressionante. Então ele tem força suficiente para conseguir fazer essa parte na frente e recompor com um pouco de qualidade. Mesmo assim, continuar saindo e tendo força ofensiva. Só que o Thomas Müller, se você colocar no Mateuzinho, como hoje é dia dos pais, vai parecer que é pai e filho. Então o problema é treinadores que já trazem o esquema tático e a forma de jogar prontos e querem adaptar qualquer grupo de jogadores a isso. Não é sempre que esse formato da moda vai funcionar. Eu acho que com um pouco mais de liberdade ali para Mateuzinho e para Osmar, isso poderia funcionar melhor. Agora, querer que... O que me irrita mais é o Mateuzinho, porque na hora que você vê o Mateuzinho jogando em campo, ele é uma criança em campo. E querer que ele faça esse papel de recompor para marcar aqui atrás, ele vai fazer cagada aqui atrás e ele não vai conseguir a parte onde ele funciona melhor, que é lá pertinho do gol, para ele tentar dar um drible, dar um passe já na cara do gol, ou tentar dar um drible e já finalizar para o gol. Nessa parte, que é onde ele funciona melhor, se você fizer, se tiver aqueles mapas de onde que o jogador mais fica durante o jogo, você vai ver que o Mateuzinho não está ficando lá. O Mateuzinho fica aqui atrás, fica recompondo. O Osman é a mesma coisa, a gente cobra muito do Osman, e o jogador mantém essa característica de ser um jogador molengão, um jogador mais preguiçoso em campo, mas também é um pouco injusto com o Osman que ele tenha que toda hora recompor. A parte em que o Osman funciona melhor, e talvez por isso ele tenha funcionado um pouco melhor no Mineiro, porque no Mineiro você não tem que ter tanta preocupação de marcar, era quando ele jogava lá mais próximo da área. Jogando ali, ele tem chance de a cada 5, a cada 10 jogadas, criar alguma que representem perigo para o adversário. Tirar esses caras, para ficar trazendo esses caras o tempo todo cá para trás, mata o futebol dos caras. O Alisson, seu som tá cortando um pouquinho, viu? Talvez valha um reboot aí. Bom, o nosso querido Felipe Reis mandou uma mensagem aqui pedindo encarecidamente, disse que não podia participar hoje e tal, mas pedindo para eu falar mal do Pablo, do Osman e do Michael. Nós falamos do Osman e do Michael. O Pablo, o Alisson até falou um pouquinho mal dele agora, mas, aliás, nem falou mal. Falou mais mal do posicionamento que o Anderson tem botado para ele. Você achou que o Pablo foi tão mal assim? Ô, Sérgio, eu não acho que tem tanta crítica assim ao futebol dele hoje, não. Ah, eu tenho sim. Eu xinguei. Eu xinguei ele um bocado durante o jogo. Uai, gente, eu acho que eu tava desligado. Então, qual que foi a cagada do Pablo hoje? Não fez uma cagada homérica nem nada disso, não, mas muito passe errado, muito chegando atrasado. O guerreiro que chega atrasado, né? Então, ele também tá chegando atrasado. Não sei. Eu até acho que a posição que ele tá jogando com o Anderson é melhor do que ele tava jogando como lateral. Ele cresceu. Mas nesse jogo e no, acho que nos dois últimos, ele tem. Eu critiquei ele um pouquinho, sim. Talvez eu não tivesse prestado tanta atenção nele hoje. Vou reparar mais também. Participação, tem alguma coisa aí, Wallace? Acho que não, né? Eu tinha dado uma conferida aqui, não. Também olhei aqui agora, não teve nada, não. Muito bem. Vamos fazer eleição do Bala e do Colatina, eu e o Sérgio? Essa eleição de dois? Não, eu quero votar. Você quer votar sem ter visto o jogo? Então sim, tá. Colatina do jogo sou eu, não vi o jogo, não tô aqui fazendo programa, vota em mim. Muito bem, você tinha opção de voto aí, né? Sim. Porque teve alguém que bebeu uma coisa estragada e nem comparecer. Ele já tá tendo comissão que merece, né? Tá certo. Então vamos lá, já que você começou no Colatina, Sérgio, seu Colatina de hoje. Bom, vamos lá, Colatina, eu acho que eu vou votar no Osman mesmo, eu ia votar, pensando em votar no Michael, mas eu acho que o Osman, até porque eu falei um pouco mal dele, porque eu já desisti, mas ele precisa, sei lá, precisa melhorar de alguma forma, essa crítica nossa tem que chegar nele, porque não é possível. Pronto. Eu vou votar no Osman também. Ele, pra mim, de todos hoje, ele foi o que atuou pior. Você quer votar no Bala também, ou Alisson? Quero votar no Bala. Vou votar em você, Henrique, pelo seu retorno. Então vou puxar o saco do chefe aqui. Enfim, um reconhecimento. Sérgio, seu Bala de hoje. Hoje tá difícil pra votar no Bala, viu? Eu acho que o time foi muito fraco hoje, ninguém se destacou muito. Quando ninguém se destaca, meu voto é no melhor em campo, no melhor do time, o único... O que o Alisson tinha falado agora há pouco, de nosso reserva... O jogador de Série A? Mas é porque eu quero fazer um comentáriozinho aqui. Nossas reservas são do mesmo nível dos titulares, é verdade, nós temos dois times... Que é bom, né? Mas dois times reservas. Não... Verdade. O único titular é o João Ricardo, então eu vou votar no João Ricardo. E olha que ele é um titular e que tem no banco alguém que disputa essa titularidade com ele. Eu acho que o Fernando tá no mesmo nível, sim. Pode estar sem ritmo de jogo, é verdade, e isso pode pesar no próximo jogo, mas eu ainda acho que ele é um bom goleiro. O João Ricardo fez uma grande defesa no primeiro tempo, fez outras boas defesas também no segundo, e entraria assim na possibilidade de Bala do jogo, mas ele tomou o amarelo também, embora eu dê a ele o benefício da dúvida. Ele não tinha que estar reclamando com o juiz, ainda mais tendo visto que o juiz é estrelinha, chatinho do jeito que estava, então deixa quieto. Então acho que ele perde o Bala por essa razão. Agora, eu vou voltar, não fez nenhuma grande atuação, mas foi quem deu o primeiro chute a gol do América, aos 37 minutos do primeiro tempo. O América só deu o primeiro chute a gol aos 37 minutos do primeiro tempo. E demonstrou a mesma vontade, a mesma dedicação, a mesma raça que vem mostrando sempre. Então meu bala de hoje vai ser o Juninho, como foi no jogo passado. Não fez o gol dessa vez, mas não vi grandes erros da parte dele, e batalhou demais, capinou demais naquele meio de campo ali. Vai meu voto pro Juninho. Bom, além disso, além do jogo, vamos passar pro próximo assunto, que é o mais gostoso. Nós estamos aqui desde o primeiro Decadentes, a gente tem guardado aqui na gaveta, eu queria ter soltado pra galera antes, mas me impediram, acharam que era melhor não, para não chamar, então tudo bem, não chamar a coisa, mas a gente tinha guardado aqui um troféuzinho, uma outra premiação, que a gente não queria entregar, mas a gente deixou na gaveta, porque a gente conhece o América, a gente torce pro América há muito tempo, né? Então a gente sabia que talvez a gente tivesse tirá-la da gaveta algum dia, então era bom tê-la. E saiu de fato, nessa semana, o que parece ser o troféu Eduardo de excelência na administração desportiva, um título em que a gente dedica a quem não entra nas quatro linhas e apenas em situações extraordinárias, e tivemos uma dessas situações extraordinárias, inclusive tão extraordinária, ao que parece, tão extraordinária quanto aquela que gerou o nome do troféu, troféu Eduardo de excelência na administração desportiva. Parece que o Nixon não tem condição de jogo pro brasileiro. Que beleza. Tava sendo estranho, porque o Nixon é um cara que vem de contusões sérias e tal, e não sei como tá a forma física dele, mas o Nixon, pelo que ele demonstrou no pouco tempo em que ele atuou no Flamengo, ele tinha condições de ser titular nesse time da América aí com certa facilidade. Uhum. E o cara nunca jogava. E eu me lembro, quando saiu essa notícia, eu pensei, puta merda, ele já jogou. Aí já me vem aquele filme do Eduardo, né? Mas ele jogou, na verdade, na Copa do Brasil. Copa do Brasil contra o Fortaleza. Das cagadas, a menor um pouquinho, porque o América contratou e rapidamente percebeu que tinha feito merda e não colocou em campo. É menos pior, merece um troféu Eduardo de excelência administrativa do esporte, mas é um pouco menos pior no caso do Eduardo. O América não botou para jogar. Mas você sim. Pode não, ou seja, por não ter colocado a jogar e nem ter relacionado ele para jogo nenhum, o América, a princípio, não perde pontos no Campeonato Brasileiro por isso. Mas é ridículo e vergonhoso a gente ter que passar por mais uma situação semelhante a essa. A gente está... no futebol brasileiro são vários os clubes centenários, de história centenária, que nunca tiveram uma passagem tão ridícula e patética na sua administração desportiva quanto essa. Nós, americanos, estamos indo para a nossa segunda passagem ridícula em menos de 2 anos. É um caso bem semelhante ao do Eduardo. Olha, nunca antes na história desse país é difícil, viu? Não sei, precisa analisar muita história de muito clube centenário. Mas é absolutamente ridículo que em 2016 o América passe por uma situação como essa, tendo passado por uma situação semelhante em 2014, que foi ontem. Futebolisticamente falando, foi anteontem, né? Não tem muito tempo isso. Foi anteontem, gente, que teve o caso do Eduardo, que o América deixou de subir por causa de um ponto em 2014, tendo perdido 6 por causa do Eduardo. Correu o risco ainda de perder 21, né? Então, enfim. E o anteontem, Henrique, o anteontem em 2014, não sei se vocês têm essa informação, eu não sou dos bastidores da América, não tenho muitas informações dos bastidores da América, mas pelo menos pelo que saiu na grande mídia, ninguém dentro da América, pelo menos publicamente, foi responsabilizado por aquela cagada de 2014. Ao que parece, ninguém perdeu o seu emprego por causa daquela cagada. Pode até ser que o responsável já tenha saído, mas por outras circunstâncias, não aquele você fez a cagada, você está demitido. Isso, ao que parece, não aconteceu. E um clube em que algo daquela gravidade acontece e nenhuma atitude é tomada numa instância maior, levando isso a público, olha, resolvi aqui e tal, é meio óbvio que isso em algum momento vai acontecer de novo. Então esse caso do Nixon, mais uma vez, serve de alerta. Quem fez essa contratação do Nixon? O América pode até conseguir colocá-lo em campo. O Henrique vai falar aí sobre a posição da América sobre isso. Mas mesmo que consiga, é uma contratação errada. O cara está contratado há um mês, pouco mais que isso, talvez, e não pôde tentar ajudar o América até agora. É errado até com o garoto, né? O cara está aqui parado por causa de cagada do América. Está ferrando a carreira dele. Então, alguma atitude tem que ser tomada. Se não foi tomada no caso do Arthur, que se tome agora. Nós não estamos aqui numa caça às bruxas. É, igual o Alisson está falando, a gente não precisa saber... Eu acho até para preservar a pessoa, existe até... Acho que não seria nem legal fazer alguma coisa do tipo, expor a pessoa dessa maneira. Mas a gente não precisa saber que, ó, quem fez a cagada foi fulano. Ó, fulano aqui, apontar o dedinho, não precisa tanto. Agora, partindo de uma situação muito mais extrema, vamos falar, por exemplo, desastres aéreos, muito bem. Desastres aéreos, quando acontecem, você tem toda uma investigação que é feita em torno do desastre, de diferentes entidades, do fabricante da aeronave, da companhia aérea, da associação de pilotos, o órgão regulador, o governo do país, etc. e tal, para se descobrir o que causou aquele acidente. Nunca com o intuito de se punir os responsáveis. É claro que se couber punição, os responsáveis serão penalizados. Mas o intuito de toda a investigação do desastre aéreo não é a punição, e sim a prevenção de novos acidentes. Né? Então, o que a gente esperava do América, em termos de satisfação, pelo menos eu esperava do América, em termos de satisfação do caso Eduardo, é saber que, olha, analisamos aqui o que aconteceu, já descobrimos o que aconteceu, não precisa me explicar o que aconteceu, já descobrimos aqui o que aconteceu, medidas foram tomadas, os processos foram atualizados, e a partir de agora, nada como isso voltará a acontecer. Nós temos, sei lá, que me parece claro, o que foi argumentado naquela época, é que o caso Eduardo aconteceu por causa de uma mudança de vírgula no regulamento de 2013 para o de 2014. Então, pelo menos que chegasse, falou, não, contratamos um estagiário que todo ano vai baixar o PDF novo do regulamento, e ele vai ler também, e outras pessoas vão ler para que isso não ocorra. Essa é uma possibilidade, né? Ao que parece, isso aconteceu em termos. Por que que assim, talvez, bom, voltando um pouquinho, a notícia surgiu no site Super Esportes, no estado de Minas, com essa possibilidade do Nixon estar impedido de jogar. Por que que ele estaria impedido? Porque ele seria o sexto ou sétimo, agora eu não estou com o texto aqui do sexto, né? Ele seria o sexto jogador contratado junto a outras equipes da competição. E você não pode contratar mais do que 6 jogadores das equipes que estão disputando. Mais do que 5, isso, perdão. Não pode contratar o sexto, então você não pode contratar mais do que 5. Na mesma matéria, matéria curtinha, tem lá o trecho que fala a respeito desse impedimento. E há também uma fala do Alencar, que eu quero ver se eu encontro aqui para falar, para colocá-la aqui, para não errar em nada aqui. Mas o Alencar argumenta que a CBF está sendo consultada, porque no entendimento da América, o Nixon não seria esse sexto jogador. E eu até concordo com o argumento do Alencar, porque se você faz a leitura do parágrafo único que dispõe sobre o problema... Enfim, problema não, né? Sobre a regra. Vamos lá, parágrafo 1. Cada clube poderá receber até 5 atletas transferidos de outros clubes do campeonato da Série A. De um mesmo clube da Série A, somente poderá receber 3 atletas. Não é o caso, tá? Esse é só o finalzinho, é o que está no regulamento. Muito bem, então cada clube poderá receber até 5 atletas transferidos. Quais seriam esses atletas transferidos? O grandioso... muito aproveitado, o zagueiro Arthur do Fluminense, o armador Eduardo do Fluminense, o outro corintiano Alan Mineiro e o atacante Michael do Fluminense. Então aqui, nós já temos 3 do Fluminense, a gente já sabe que a gente não pode pegar mais nenhum do Fluminense. E o quinto, que eu não citei, seria o Juninho, do Atlético Paranaense. O que que diz o Alencar? Vamos aqui, a frase do Alencar, vamos lá. Estamos fazendo uma coisa bastante correta. Fizemos contato com a CBF, estamos esperando a resposta. Eles são dos clubes, mas não atuaram pelo time ou estavam em outras equipes que não são da Série A. Isso é diferente. Já conversei na CBF e estou olhando isso. Temos uma relação muito boa. Eu coloquei o argumento e agora estou esperando. Estamos atentos, mas não para não correr o risco, não vamos colocá-lo em campo. Muito bem, isso foi o que o Alencar disse. Eu até concordo com ele. Ele não cita especificamente ninguém aqui. E desses cinco, eu não sei quais atuaram ou não pelos seus clubes. Eu acho que o Arthur não jogou pelo Fluminense. O Eduardo também parece não jogou pelo Fluminense, o Michael não jogou pelo Fluminense, o Alan Mineiro para com Série A, não, Série A, eu acho que ele jogou Libertadores, Série A ele jogou pelo Corinthians? Não sei, mas deve ter jogado. Bom, enfim, talvez o Alan Mineiro tenha jogado, mas ainda que o Arthur, o Michael e o Eduardo não tenham jogado na Série A pelo Fluminense, eu até entendo, meu entendimento, que não sou, gente, eu não valho nada, viu? Eu não sou advogado esportivo nem porra nenhuma, tô fazendo uma leitura leiga desse parágrafo que tá aqui, e eu até entendo que mesmo não tendo jogado, o parágrafo não diz jogador que tenha jogado pelo outro time. Ele fala ser transferido do outro clube. Então, o parágrafo que está aqui, ele não está citando que o jogador precisaria ter jogado ou não. Então, eu entendo que todos esses jogadores estão, sim, nesta regra. Agora, com relação ao Juninho, é que fica a dúvida. Porque o Juninho já veio direto da Ferroviária para o América, não foi? Ou terminou o Paulista, ele volta para o Atlético Paranaense e aí vem para o América? Ele veio direto, mas ele veio transferido do Atlético Paranaense. Pois é, mas aí eu acho que até dá margem para interpretação. Porque, e talvez aí nessa do Juninho esteja a brecha para o Nixon poder jogar. Porque sim, se ele pertence ao Atlético Paranaense, mas era um jogador que estava na Ferroviária, ele é um jogador da Ferroviária, gente. Não é um jogador do Atlético Paranaense. O atleta que está emprestado, por mais que os direitos econômicos sejam de um clube ou de outro, o clube, quando empresta o jogador, ele está dizendo muito claramente que, ó, esse jogador... A sua capacidade esportiva, ela não me interessa, não quero ele no meu time agora. Eu tenho um investimento nele, mas ele não interessa para mim. Então eu tenho até esse entendimento. Você ia falar, Wallace? Eu acho que esse argumento aí é o argumento provavelmente que a defesa da América vai usar, mas para mim ele não cola. Por quê? Porque senão você abre precedente para o Grêmio quer emprestar um jogador pro Coritiba, e o Coritiba já contratou 5. O Grêmio vai lá, faz um contrato de empréstimo pro 15 de Piracicaba, de um dia depois ele vai pro Coritiba. Então, mas é o tipo da coisa que você consegue identificar. Pra acontecer coisas desse tipo. Então, eu, sinceramente, pela leitura do parágrafo aí, eu acho que o América fez cagada. Agora, outra coisa também, aí tirando toda a cagada do América, minha opinião, uma regrinha bem da tosca, porque o Arthur chegou para o América ainda disputava o Campeonato Mineiro. Qual que é a lógica do clube só poder contratar 5 jogadores de clubes que estão na Série A? Por que disso? No ano inteiro, né? Se falar que é depois que o campeonato começou, para diminuir esse troca-troca de clubes e tal, para diminuir de, por exemplo, estar um Corinthians na zona de rebaixamento e juntar outros clubes para tentar salvar um Corinthians de um rebaixamento, aí você bota essa regra de depois que o campeonato começou, só pode trazer mais 5 jogadores, aí eu até concordo para tentar combater algo desse tipo. Agora, no ano inteiro, o ano é muita coisa, gente. Tem muitas movimentações nos clubes. Um clube igual a América acaba contratando aquela leva que veio e não deu muito certo, traz mais uma barca. A gente está cansado de saber disso. No ano inteiro, de 20 clubes, que são os 20 clubes que possuem os melhores jogadores, e além de possuírem os melhores, são clubes que possuem uma quantidade enorme de jogadores. Cruzeiro tem época aí que tem 2 times inteiros emprestados. Isso, então, aí que tá a questão. Desses clubes todos da Série A, que são os maiores e os que possuem os melhores jogadores, você só pode contratar 5. Qual que é a lógica disso? Isso joga contra o futebol. Essa regra é absurda. Eu concordo com você. O Arthur veio na negociação do Richarlison, certo? O Eduardo também, não? Tô enganado? Não, o Eduardo veio agora. Só chegou depois, Eduardo, né? Eduardo veio junto com o Alan Mineiro. Mas ele... Não, tudo bem, mas ele era parte da negociação do Richarlison também, não era ou não? Não, na negociação do Richarlison ficou um bom trânsito entre as duas equipes, né? Mas não foi nada negociado naquela época de vir, Eduardo. De vir, não. Ah, então tá. Enfim, o caso do Arthur, concordo plenamente com você. E é por isso que esse lado, essa questão do Juninho, pra mim ela é válida. Porque eu entendo, concordo que isso aí poderia acontecer. Mas esse tipo de coisa, é a malandragem pra burlar a regra, toda regra você pode ter inúmeras malandragens possíveis pra você burlar. Mas isso é detectável. Então se você emprestou um jogador por 2 meses, 1 mês que seja, pra outro time, pra poder fazer essa ponte só pra fazer a transferência pro time da Série A, e aí tá cheio de time pequenininho no interior, poderia ser essa ponte, mas esse tipo de coisa você consegue detectar. É, o que eu entendo, assim, que faria sentido, é, começou o campeonato da Série A, tal jogador está integrado ao plantel do seu time, ele hoje está inscrito no BID como sendo um jogador pertencente a seu time para o plantel deste jogo, deste campeonato, porque se o jogador está na Ferroviária, ele não é de interesse do time. Ele já estava na Ferroviária e atuou pela Ferroviária, entendeu? Então, assim, é uma coisa, são casos especiais, podem ser julgados. Você pode detectar esse tipo de tentativa, esse tipo de manobra, tá? Mas não me parece que o caso do Juninho fosse assim de que... Assim, tá claro que não era, né? O Juninho tava jogando ali pela Ferroviária há muito tempo e o Atlético não tinha a menor intenção de utilizá-lo, né? Então, assim, botando uma outra questão, o Caio tá emprestado, né? Aí um time da Série A se interessa por ele, mas já contratou 5. A América não pode emprestar o Caio para ele, pro outro time, porque o Caio é pertencente ao América. Se o time não tá integrado no plantel, o jogador deixou de ser um recurso que o clube tem pro campeonato. Ele é meramente um investimento financeiro. Ele é patrimônio do clube. É, e além disso, e aqui, para quem tá nos ouvindo, a gente não tá defendendo a posição da América, pelo contrário, tanto que a gente tá dando troféu aqui, porque é uma cagada danada. Só que a gente agora tá discutindo a questão do sentido regra, dessa regra, que não tem o menor sentido. E tem uma outra coisa, Henrique, que é o seguinte: as regras da CBF, as regras do Campeonato Brasileiro, elas me parecem propositalmente feitas para dar essa margem dupla, para dar 5, 10, 15 interpretações. Isso me parece proposital, porque não é possível que todas as regras sejam dessa forma. Eu não queria, mas eu vou defender a CBF, tá? É, sem conhecimento se essa regra entra no caso, mas tem várias dessas regrinhas que a gente olha e fala assim, por que, meu Deus? Que elas vêm do regulamento da FIFA. O caso não, do Eduardo, por exemplo. Eu não tô falando da regra ser o por que, meu Deus, eu tô falando da regra falar do jogador ser transferido, aí dar essa outra interpretação de se o jogador veio da Ferroviária, ele veio transferido da Ferroviária, ou veio do clube ao qual ele pertence. Tô falando dessas várias interpretações que dão ali de dentro, porque a impressão que me dá é, se o Corinthians cair nessa situação, a gente tem como dar uma interpretação de que não, o Juninho veio da Ferroviária, não veio do Atlético Paranaense, ele estava na Ferroviária. E se o América cair nessa situação, a gente tem como dar a interpretação de que não, ele pertence ao Atlético Paranaense, então o América está errado e o Corinthians está certo. É, são as regras que são criadas que não deixam claro, e para mim de forma proposital, para que quando, por exemplo, quando a Portuguesa caiu no caso, aí a regra para a Portuguesa a gente dá a interpretação X. Mas se fosse o Fluminense, a interpretação para a mesma regra, a gente já desenhou a regra de tal forma que ela poderia nos dar a interpretação Y e salvar o Fluminense. Ela cria, eu vou mais uma vez, de tal forma que ela consegue manipular isso aí de acordo com quem que é o réu. É, já tá abrindo uma úlcera aqui, porque mais uma vez eu preciso defender a CBF sem ter desejo de fazê-lo, mas isso não é uma exclusividade da CBF, mas isso é uma exclusividade de quem faz regras, né? De quem faz regras, de quem faz legislações, etc. e tal, que a gente sabe, aproveitando aí, né, passou essa semana, se eu não me engano, passou aí o dia do advogado. Geralmente quem escreve essas coisas são os advogados. Eles não escrevem o texto claro, por quê? Se o texto estiver claro, você não precisa do advogado para interpretá-lo. Então já faz desse jeito, viu? Um beijo para meus amigos advogados. Enfim, independente dessa discussão que a gente está tendo sobre qual interpretação a gente acredita que a regra deva ter, se o América está certo ou errado ou não, parará, o Prêmio Eduardo de Excelência na Administração Desportiva permanece e fica, por quê? Porque o América não tem que fazer a consulta ao CBF agora, depois que contratou. O América, se queria tentar pegar a interpretação e etc., dessa regra em si, ele deveria ter feito essa consulta antes de fechar o contrato com o jogador, e não depois. Porque se a consulta voltar agora com a CBS falando não pode jogar o Brasileirão, vai ficar aí o menino Nix, olha, não vai ficar nada, sei lá, né? O América vai fazer o quê? Vai emprestar ele? Não vai, né? Mas vai emprestar pro Tupi? Volta pro Flamengo. Mas a verdade, Henrique, fica muito claro que o América, ao contratar o Nixon, e o Nixon veio na baseada aí, que trouxe mais dois ou três, né? Trouxe o Michael, o Nixon e tal. Ao contratar o Nixon, o América não fazia ideia dessa regra. Ou, por um momento, não se lembrou dessa regra. Ou nunca ninguém no América leu essa regra. Não sei qual que é. Não lembrou. Não percebeu o que estava fazendo? Mas que ao contratar o Nixon, o América ou esqueceu ou não tinha o menor conhecimento dessa regra, isso é fato, porque senão o América não teria contratado o Nixon, ou teria feito, como o Henrique falou, teria feito a consulta à CBF, estou interessado no Nixon, já resolvi tudo com o Flamengo, já resolvi tudo com o Nixon, mas existe essa regra aqui, eu queria que vocês me interpretassem e me dissessem se eu posso contratar o Nixon e inscrever. Se o América não fez isso, pode o Alencar falar o que ele quiser, mas a verdade é que o América, naquele momento, quem trouxe o Nixon naquele momento, assim como quem trouxe o Eduardo lá em 2014, não tinha o conhecimento dessa regra. Exatamente. Então, se um só contratado para baixar o PDF, fazer a leitura, não está dando certo, vão contratar um segundo, ou alguém com mais experiência, com melhor interpretação de texto, porque a cagada está aí. Esse é um troféuzinho, Eduardo, de excelência administrativa que a diretoria leva, e a diretoria a gente vai sempre colocar como a diretoria, porque a gente não sabe quem foram os personagens que participaram dessa brilhante negociação, mas eu acho que até o final do ano, não que teremos novidades, mas no final do ano, no apanhado do final do ano, sobre a administração americana, a gente vai poder falar mais coisa e talvez conceder mais uns prêmios ao Eduardo aí no banho. Você não acha não, Alisson? Pensando em contratações que foram feitas, enfim. Mas no final do ano, isso aí a gente vai deixar pro final do ano. Esse é porque tá um prêmio muito claro, né? Tá aí, a bola tá quicando e a gente bate pra gol melhor do que o Osman. É isso. Seu Alisson, dê seu boa noite pra gente encerrar. Boa noite, torcida americana, quem nos acompanhou. Próximo jogo contra a Chapecoense em casa, torcida tem que comparecer, a gente ainda tem chance. A derrota de hoje, ela é uma derrota que dói, porque o América tinha sim alguma chance, com o futebol que estava apresentando nos últimos três jogos, dava para tentar beliscar alguma coisinha interessante lá contra o Fluminense, até uma vitória, porque o Fluminense não é esse bicho papão todo, mas não deu. A gente fecha a nossa participação contra o Fluminense com duas derrotas por 1-0, a primeira aqui na estreia do América na Série A com o gol do Fred, passe do Richarlison, e essa de hoje, e a gente parte agora contra a Chapecoense, que também tivemos a primeira derrota, a gente parte para recuperar. O América precisa desses três pontos, ganhar da Chapecoense aqui é vital para continuar sonhando com a permanência. Reencontrar Rafael Bastos? Tomara, né? Meu som estava baixo, né? Eu descobri que o microfone estava fora da boca. Muito bem, como o senhor Corneta não está aqui, fico eu então encarregado de dar os recados finais. Próximo jogo Chapecoense, a gente vai repercutir o que aconteceu nessa partida, quem sabe uma vitória. Se você acredita nas coisas que o Corneta fala, você deve escalar o Rafael Bastos no seu Cartola. Eu acho que se você tem amor ao seu Cartola, você não deve fazer isso. Mais uma vez, parabéns a todos os papais. Curta a gente no Facebook, siga no Twitter, inscreva-se no canal do YouTube, assine o feed, veja todos os programas no decadentes.wordpress.com. E como recado socioeducativo da noite, já que o seu corneta está aí, que eu posso falar? Vamos lá. Muito bem. Não desprezes um bate. Não, eu ia falar para não encha a cara de cerveja pré-fabricada. Isso pode causar, pode lhe render um dia de rei. Isso, esse é o recado de saúde da noite. Só aproveitando que eu tô aqui com a TV ligada e tá passando a final, a semifinal do ping-pong feminino de duplas. E primeiro que, tudo bem, que quiser chamar de tênis de mesa, eu acho válido, para mim vai ser ping-pong sempre no meu coração. Eu só queria deixar bem claro que eu acho muito errado que exista duplas. Não tem campo para ter dupla, é uma mesinha, gente, pelo amor de Deus. É bizarro, um bate e sai. Vamos, não dá não, não tá errado. Um bate e sai, aí vem o outro, bate e sai, vem o outro, bate e sai. Isso aí. Então é isso, Coelhada. A gente volta depois do jogo contra a Chapecoense, para quem sabe voltar a sorrir e conquistar mais 3 pontinhos aí, para ver se a gente melhora a situação do dia. O Cher saiu a francesa, né? Nem ele conseguiu ouvir o programa todo. Ele fugiu, ele falou que ele tava na casa da família, ainda é jantar e dia dos pais, né, para muita gente. Ele tava lá, falou que tinha 5 meninos lá e falou que resolveu sair, porque os meninos começaram a gritar, é hora de sair. Então ele saiu a francesa, mas ele deixou boa noite pra vocês também, viu, gente? Fica triste, não. Valeu, galera! A gente volta depois do jogo contra a Chapecoense. Um abraço! Falou!